Namastê, irmãos e irmãs, amigos e amigas ouvintes, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual. Está entrando no ar mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas aqui na Esotérica FM, trazendo para vocês estudos comentados de esoterismo, de ocultismo, de teosofia e aspectos da espiritualidade humana. E aqui quem está falando, amigos e amigas, é Osmar de Carvalho, o coordenador da Loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade que vocês acessam em www.levir.com.br. Uma boa noite a todos uma vez mais e vamos iniciar esse programa pronunciando o mantra da vida una, trazendo as influências dos mestres da grande fraternidade branca para que este trabalho possa ser um canal para a sabedoria dos mestres, para toda a humanidade e para os nossos amigos e amigas que prestigiam esse trabalho. Então vamos nos recolher ao nosso eu interno, vamos relaxar o nosso corpo, deixando a nossa musculatura relaxada. Vamos procurar respirar mais lenta e profundamente, fechando os olhos e com o poder do nosso pensamento, visualizemos aquela chispa divina que brilha no interior do nosso coração e vamos procurar internalizar e compreender o sentido destas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz a todos os seres. E assim, meus amigos, minhas amigas, ouvintes, uma satisfação estarmos aqui novamente para continuarmos os nossos estudos comentados. Nesta série nós estamos comentando para vocês o livro O Caibalion, que é o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Mas gostaríamos de relembrar a todos que já está à disposição de vocês, meus amigos, minhas amigas, que quiserem estudar com mais profundidade aqui o conteúdo dos nossos programas. A primeira série de programas que nós fizemos aqui, que foi O Lado Oculto das Coisas, baseado no livro de Charles Webster Leadbeater, vocês já podem encomendar aí através do nosso site o CD-ROM Lux Esotérica, O Lado Oculto das Coisas, com 26 programas no formato MP3 para vocês ouvirem no seu computador ou então nos seus aparelhos que tocam MP3. Adquiram, ouvintes, e auxiliem aqui a Esotérica FM, a Loja Esotérica Virtual, e o programa Lux Esotérica, para que nós tenhamos condições materiais de continuar esta obra, que realmente traz para vocês estudos aprofundados, estudos que realmente não ficam apenas na superfície. Nós vamos realmente na raiz e estudamos textos aqui clássicos como esse do Caibalion e outros assuntos. Sempre nós estaremos trazendo para vocês, para que a cultura espiritual, para que as informações sobre a espiritualidade possam chegar até vocês que estão buscando vocês que estão buscando uma vida mais harmônica, uma vida dentro de parâmetros espirituais baseados nos preceitos antigos, nos preceitos esotéricos, e sempre com muita seriedade, com muita profundidade e sempre com a honestidade que é característica aqui dos nossos trabalhos. A Loja Esotérica Virtual já está no ar há 13 anos, trazendo para vocês realmente obras desse quilate que nós estamos trazendo. E agora diariamente aqui no programa Lux Esotérico. Mas antes de continuarmos aqui o estudo do Caibalion, temos que divulgar para vocês, amigos e amigas ouvintes, uma vez mais, o seminário Agnose Cristã, com estudos do cristianismo esotérico, evento esse que vai ocorrer lá em Itapsirica da Serra, na Fundação Centro Teosófico Raja, nos dias 31 de outubro, no final dessa semana, no sábado, e também no dia 1 e 2 de novembro, feriado prolongado do dia de finados. Nós estaremos lá durante esses 3 dias, eu e mais alguns companheiros, estudando com vocês de forma sintética os livros O Cristianismo Esotérico, O Credo Cristão, A Ciência dos Sacramentos, A Sabedoria Oculta na Bíblia Sagrada e livros desse quilate. Também estaremos lá estudando, amigos, e vocês poderão ficar hospedados lá nas aprazíveis acomodações do Centro Raja, que tem acomodações coletivas para até 40 pessoas, apartamentos para 2 pessoas, para 3, para 4, há quartos grandes, quartos pequenos. Nós estaremos lá pela bagatela, meus amigos, de apenas R$60 a diária, com tudo incluso: café da manhã, coffee break, almoço, café da tarde e jantar, e mais a hospedagem. Vocês estarão lá conosco o dia inteiro acompanhando esse seminário com tudo incluso por R$60 a diária, R$180 os 3 dias. Então não deixem de acessar o site do Centro Raja para vocês tomarem ciência da programação completa desse evento, Agnose Cristã, Seminário de Cristianismo Esotérico. Anotem aí, www.centroraja.org.br, www.centroraja.org.br. Lá vocês encontrarão não só a programação completa, mas o link para vocês se inscreverem com antecedência. Não deixem de se inscrever com antecedência, pois as vagas são limitadas, e esperamos vocês lá para estarem conosco nesses 3 dias que nós sabemos que serão dias maravilhosos, de muita paz, de muita espiritualidade. Estaremos juntos lá dentro da Fundação Centro Teosófico Raja, que tem amplas acomodações, sala de palestras, sala de vídeo, sala de meditação, biblioteca com mais de 5 mil livros de ocultismo, um amplo refeitório, áreas de lazer, temos lá os dormitórios para nós ficarmos tranquilamente instalados, estudando e realmente dando um passo além da nossa evolução. Vocês, meus amigos, minhas amigas ouvintes, são nossos convidados para esse evento, a Seminário de Cristianismo Esotérico Agnose Cristã. Já anotaram aí o site do Centro Raja? www.centroraja.org.br. Se inscrevam lá, meus amigos. E chegamos aqui no capítulo do livro Caibalion, meus amigos, dando continuidade ao estudo do Caibalion, o tópico, o quinto capítulo, que fala do universo mental. E a frase que precede o texto é a seguinte: o universo é mental, ele está dentro da mente do todo. Assim diz o Caibalion. E no último programa, na sexta-feira, nós estivemos falando exatamente sobre o todo, sobre a divindade, sobre Deus. E lembramos aos nossos ouvintes que todos os nossos programas são gravados e estão à disposição de vocês aqui no site da Rádio Esotérica FM e lá no site da Loja Esotérica Virtual. Vocês podem ouvir qualquer programa passado sem problema nenhum. E o Caibalion nos diz o seguinte sobre o universo mental: o todo é espírito, mas o que é o espírito? Esta pergunta não pode ser respondida, porque a sua definição seria praticamente a do todo, e não pode ser explicado nem definido. Espírito é um simples nome que os homens dão às suas mais elevadas concepções da infinitamente vivente. Esta palavra significa a essência real, significa a mente vivente, tão superior à vida e à mente, tais como as conhecemos, quanto estas últimas são superiores à energia mecânica e à matéria. O espírito é superior ao nosso entendimento, e só empregamos este termo para podermos falar do todo. No julgamento dos pensadores inteligentes, estamos justificados falando do espírito como infinitamente vivente e reconhecendo que não podemos compreendê-la, quer raciocinando sobre ela, quer estudando a matéria na sua totalidade. Façamos agora uma consideração sobre a natureza do universo, quer no seu todo, quer nas suas partes. O que é o universo? Dissemos que nada há fora do todo. Então o universo é o todo? Não, não o é, porque o universo parece ser formado de muitos e está constantemente mudando. Ou, por outras palavras, ele não pode ser comparado com as ideias que estabelecemos a respeito do todo. Então, se o universo não é o todo, ele é o nada? Tal é a conclusão inevitável da mente, a primeira ideia. Mas esta não satisfaz a questão, porque sentimos a existência do universo. Ora, se o universo não é o todo, nem o nada, que será então? Examinemos então esta questão. Se verdadeiramente o universo existe, ou parece existir, ele procederá diretamente do todo, poderá ser uma criação do todo. Mas como poderá alguma coisa sair do nada, de que o todo a teria criado? Vários filósofos responderam a esta pergunta, dizendo que o todo criou o universo de si mesmo, isto é, da existência e substância do todo. Mas isso não pode ser, porque o todo não pode ser dividido ou diminuído, como já vimos. E se isto fosse verdade, cada partícula do universo não poderia deixar de conhecer o seu ente, o todo. O todo não perderia o conhecimento próprio, nem se tornaria atualmente um átomo, uma força cega ou uma coisa de vida humilde. Com efeito, alguns homens, julgando que o todo é exatamente tudo, e reconhecendo também que eles, os homens, existem, aventuram-se a concluir que eles eram idênticos ao todo, e atroaram aos ares com seus clamores de "Eu sou Deus", para divertimento da multidão e sorriso dos sábios. O clamor do corpúsculo que dissesse "Eu sou homem" seria mais modesto em comparação. Mas que é, pois, o universo, se não for o todo separando a si mesmo em fragmentos? Que outra coisa poderá ser? De que coisa poderá ser feito? Esta é a grande questão. Examinemo-la bem. Reconhecemos que o princípio de correspondência vem em nosso auxílio aqui. O velho axioma hermético: o que está em cima é como o que está embaixo, pode ser empregado com êxito neste ponto. Permitindo-nos fazer uma rápida hipótese sobre os planos elevados, examinando-os em nós mesmos. O princípio de correspondência aplica-se a este como a outros problemas. Vejamos, pois, no seu próprio plano de existência, como cria o homem? Primeiramente, ele pode criar fazendo alguma coisa de materiais exteriores. Mas assim não pode ser, porque não há materiais exteriores ao todo com os quais ele possa criar. Em segundo lugar, o homem procria ou reproduz a sua espécie pelo processo da geração, que é a própria multiplicação por meio da transformação de uma parte da sua substância em toda a sua prole. Mas assim também não pode ser, porque o todo não pode transferir ou subtrair uma parte de si mesmo, assim como reproduzir ou multiplicar a si mesmo. No primeiro caso, haveria uma revogação da lei, e no segundo, uma multiplicação ou adição do todo. Ideias totalmente falsas. Não há nenhum outro meio pelo qual o homem cria? Sim, há. Ele cria mentalmente, e deste modo não emprega materiais exteriores, não reproduz a si mesmo, e apesar disso o seu espírito penetra a criação mental. Conforme o princípio de correspondência, temos razão de considerar que o todo cria mentalmente o universo, de um modo semelhante ao processo pelo qual o homem cria as imagens mentais. Este é o testemunho da razão, que concorda perfeitamente com o testemunho do iluminado, como ele o manifesta pelos seus ensinos e escritos. Assim são os ensinamentos do sábio. Tal era a doutrina de Hermes. O todo não pode criar de outro modo senão mentalmente, sem empregar qualquer material. Nada há para ser empregado, e nem reproduz a si mesmo, o que é também impossível. Não se pode escapar desta conclusão da razão, que, como dissemos, concorda com os mais elevados preceitos dos iluminados. Justamente como vós podeis criar um universo de vós mesmos, na vossa mentalidade, assim o todo cria o universo na sua própria mente. Mas o vosso universo é criação mental de uma mente finita, enquanto que o do todo é criação de uma mente infinita. Ambos são análogos em natureza, mas infinitamente diferentes em graus. Vamos examinar cuidadosamente como fazemos nos processos de criação e manifestação. Mas antes de tudo é preciso fixardes as vossas mentes nesta frase: o universo e tudo o que ele contém é uma criação mental do todo. Com efeito, o todo é mente. E aí vamos fazer uma pausa aqui, meus amigos, para depois continuarmos o texto e fazermos os nossos comentários aqui a respeito desse tópico que está abordando o Caibalion. Realmente muito interessante. Na última sexta-feira nós estivemos aqui comentando exatamente sobre as duas dimensões do todo ao qual nós estamos circunscritos, meus amigos e minhas amigas ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM e simpatizantes associados da loja Esotérica Virtual. Porque apesar de o universo como um todo, né, ou o todo, como diz o Caibalion, né, ser realmente de dimensões que a nossa ciência dia a dia vai captando, as dimensões realmente astronômicas, escalafobéticas, de tão enormes que é o universo, Só na nossa galáxia existem aproximadamente 200 bilhões de estrelas com cerca de 100 mil anos-luz de distância de uma ponta a outra da galáxia, ou seja, viajando à velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, nós levaríamos 100 mil anos viajando apenas para ir de uma ponta a outra da nossa galáxia, meus amigos. E se nós fôssemos visitar todas as estrelas, teríamos que visitar 200 bilhões de estrelas apenas na nossa galáxia. Agora, o fato é que foram descobertas bilhões de galáxias até o momento, meus amigos. Então, esses números têm que ser multiplicados e, segundo se calcula, o número de estrelas no universo, meus amigos, seria algo... vocês teriam que escrever o número 21, né, seguido de 23 zeros. E aí vocês encontrariam um número que não há nem como pronunciar, né? Esses números que têm tantas casas, antigamente alguns pensadores da matemática chamaram esses números de Google, né? E daí que vem o nome Google, né? Que faz tanto sucesso hoje na internet. A palavra Google vem de Google, que é um número tão grande que serve apenas para representar esse número absurdo de estrelas, de galáxias, de objetos que existem no espaço. E além de tudo isso, ainda se tem a percepção de que o espaço está aumentando, meus amigos. Quando o universo nasceu, quando houve aquela grande expansão, aquele grande Big Bang, a grande explosão inicial, não existia o espaço onde a explosão aconteceu, meus amigos. Ou seja, não só foi criada toda esta matéria do universo naquele instante, como também está sendo criado desde aquele momento o espaço onde o universo está se expandindo. Né? E isso é uma percepção muito mística, muito oculta. Inclusive, Santo Agostinho, nos seus escritos, menciona isso. De que no início Deus não haveria criado apenas a matéria, mas também estaria criando também o tempo e o espaço, porque não houve esse nascimento universal, não aconteceu num determinado local, num determinado espaço, mas o espaço está se abrindo conforme o universo está se expandindo. E toda essa expansão, toda esta criação, como nós preferimos dizer, né? Porque estamos acostumados com as escrituras judaico-cristãs, ou como diz o esoterismo oriental, né? Quando o universo foi emanado, porque esta é uma palavra mais apropriada, porque o universo não foi realmente criado, porque não há uma separação entre criador e criatura, mas justamente o contrário, há uma ligação. Então nós mencionamos que todas as almas viventes sobre esse planeta são uma decorrência e estão ligadas à super-alma universal do todo. Mas o fato é que, apesar de nós vivermos nesse universo tão grande, meus amigos e minhas amigas, e às vezes nos sentirmos aquela melancolia cósmica quando nós temos a oportunidade de ir num lugar totalmente escuro, né? Normalmente no interior, onde o céu não é tão iluminado quanto é nas grandes cidades, então nós vemos aquele escrínio de estrelas no firmamento e ficamos maravilhados, porque nós temos certeza no nosso coração que cada estrela daquela contém dentro de si vida, contém consciência, e ali devem habitar milhões e milhões de seres, bilhões e bilhões de seres também devem estar vivendo ali em cada pontinho daquelas estrelas que estão tão distantes de nós que nós apenas vemos aquele pálido reflexo de uma luz que foi emitida às vezes há milhares, às vezes há milhões de anos atrás. Porque quando nós olhamos as estrelas, na verdade nós estamos olhando o tempo, né? Mesmo quando nós olhamos o Sol, nós vemos o Sol com os nossos olhos como ele foi há 8 minutos e 32 segundos atrás. O Sol, que é a estrela mais próxima de nós. Quando nós olhamos para Alfa e Beta do Centauro, nós vemos as estrelas mais próximas de nós, sem ser o Sol, mas vemos a imagem delas, a luz que elas emitiram há 4 anos atrás. E há estrelas no firmamento que estão a milhões de anos-luz de distância de nós. Então, quando nós olhamos galáxias, nós estamos vendo a luz que foi emitida há alguns milhões de anos atrás, meus amigos. Então, olhar para o universo é olhar para o passado, é olhar para o tempo. E isso é o cosmos, isso é um aspecto do todo. Mas o outro aspecto que o ocultismo estuda, e que Helena Blavatsky, em sua Doutrina Secreta, falou com muita propriedade, é que nós vivemos dentro de uma célula universal que é o nosso sistema solar. E o nosso sistema solar, apesar de estar no todo, está dentro de uma grande estrutura desta super alma universal. Nós vivemos dentro de uma entidade cósmica que os antigos chamavam de Demiurgo, chamavam de Criador, chamavam de Deus, chamavam de Divindade, o nome que nós quisermos dar, mas é ele o grande organizador, o grande realmente arquiteto do nosso universo, que põe para funcionar tudo que nós estamos aqui vendo acontecendo. É da sua mente que provém os verdadeiros arquétipos, as verdadeiras ideias que todos nós temos que trabalhar e temos que fazer acontecer nas nossas vidas e nesse universo. E é por isso que o Kybalion nos ensina de que o universo é, na verdade, uma entidade mental. Porque a emanação, quando ela acontece nos níveis universais e no nível solar, ela acontece diretamente da mente de Deus, né? Ou como os hindus a chamam, de Mahat, ou seja, a mente cósmica que contém as ideias primordiais, e a partir dela que começam a acontecer tudo o que nós vemos aqui materializado. Assim como todos esses objetos que estão à nossa volta, esses nossos computadores, a nossa casa, tudo isso que existe, que nós projetamos, que nós construímos, nasceu primeiramente nas nossas mentes, meus amigos. Foi projetado, teve a sua gênese dentro da nossa consciência. E então o Kybalion nos ensina que, por um princípio de correspondência, também a divindade, o Demiurgo, Ishvara, como dizem os hindus, criou esse nosso universo e projeta esse nosso universo com a sua mente cósmica. E para aqueles nossos amigos que estão acostumados com o sistema setenário, né, sabendo que o mundo que nós existimos tem uma divisão setenária em planos de existência, que vai desde o plano mais denso, que é o plano físico, o plano sólido, e vai até os planos espirituais no sétimo nível. Se vocês imaginarem esses 7 níveis, né, vocês agora têm que imaginar 7 camadas de 7 níveis para vocês poderem visualizar aonde que está a mente de Deus. Porque esses nossos 7 planos aqui onde nós vivemos, que vai do físico até o espiritual, nada mais é, meus amigos e minhas amigas, do que o plano físico cósmico, meus amigos. Então, mesmo os mestres mais iluminados do nosso mundo, nós apenas estamos vivendo, convivendo aqui com esses sete níveis no plano físico cósmico. Existem acima desses nossos sete níveis outros sete níveis que, por correspondência, nós podemos dizer que é o plano astral cósmico, né? Assim como nós temos o segundo plano aqui no nosso nível setenário, existe o plano astral cósmico, e acima dele, com mais outras sete gradações, o plano mental cósmico. E é aí nesse plano mental cósmico que está a consciência, a mente do nosso emanador, daquele que emitiu o nosso espírito, que emanou a nossa natureza espiritual. A sua consciência está tão alta, está tão transcendente em relação a nós, que nós realmente não podemos enxergá-lo. E como jocosamente disse aqui o Caibalion, teria mais proporção, né? Um organismo unicelular, uma ameba, dizer eu sou homem, né? Do que nós dizermos nós somos Deus, porque a nossa consciência está muito distante desse nível, desse plano mental cósmico, meus amigos, e realmente nós não conseguimos enxergar a Deus a não ser nas suas obras, na beleza da natureza, na ordem desse nosso universo, e como ele é inteligente, como ele luta de todas as formas para se manifestar e para existir, e como ele vai se desenvolver. Então, meus amigos, é uma beleza intensa que esse universo nos apresenta. E nós realmente ficamos felizes em trazer para vocês esses conceitos que vêm do Caibalion, que assentam há milhares de anos o pensamento esotérico, desde que surgiu na humanidade esse grande instrutor que foi o Deus Thoth, ou o Hermes, como o chamaram a cultura greco-romana, né? O três vezes grande viveu na Terra há cerca de 50 mil anos atrás, mas até hoje esses preceitos ecoam e nós não podemos escapar dele. Ou seja, o universo é mental e a divindade cria o universo com a sua mente cósmica. E nós aqui embaixo criamos o nosso universo com a nossa mente finita, mas fazemos por correspondência o mesmo processo. Daí que nós vemos a validade dessas chaves esotéricas que nos apresentam o Caibalion, que nós estamos estudando, meus amigos e amigas. Nesses dias estamos estudando o Caibalion, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia, sempre aqui no programa Lux Esotérica, às 21 horas de segunda a sexta-feira. Vamos fazer agora um intervalinho, amigos, lembrando a vocês que já está à disposição para vocês adquirirem. Aí está aparecendo na tela de vocês que estão aqui vendo o site da Rádio Esotérica FM. A cada 2 minutos aí aparece para vocês a divulgação do CD-ROM Lux Esotérica, O Lado Oculto das Coisas, com os 26 programas que nós emitimos aqui, amigos, no formato MP3, estudando o livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster e de Bitter, com muitos comentários práticos sobre a relação que o ser humano tem com o mundo, com as suas energias invisíveis, como que nós podemos nos proteger, como nós devemos nos desenvolver para conviver melhor com esse mundo de energias que está à nossa volta e que nem sempre nós percebemos. Então, você que quer nos apoiar, pode adquirir agora mesmo o CD-ROM Lux Esotérica, O Lado Oculto das Coisas, aí adquirindo no site da rádio ou então no site da loja esotérica virtual. Vamos ao intervalo, vocês vão ficar com a mensagem da loja esotérica virtual e voltamos a seguir ao vivo aqui, amigos, nessa segunda-feira no programa Lux Esotérica. Até daqui a pouco. E voltamos ao vivo, amigos e amigas ouvintes, aqui com o programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas aqui na Esotérica FM, com a minha narração de Osmar de Carvalho, coordenador da loja Esotérica Virtual. Estamos estudando nesses dias e comentando com vocês aqui o Kybalion, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Esse livro maravilhoso que nos fala no dia de hoje sobre o universo mental. E outro aspecto que eu gostaria de comentar, e que foi também falado, né, de uma maneira um pouco velada aqui nesse livro, nesse tópico aqui, é sobre uma chave que nós podemos aplicar para entendermos esse processo da manifestação do universo mental, meus amigos. E essa chave é a chave filológica. Todas as palavras, meus amigos, de todas as grandes línguas, né, do passado e as do presente também, têm uma gênese, uma filologia que tem uma ligação quase sempre muito profunda com a realidade espiritual dos termos. Então, quando nós vamos falar sobre o universo, e o Kybalion, né, justamente está questionando, está indagando sobre a existência do universo. Então, o termo existir, a existência, tem aí uma função muito grande, porque cada um de nós diz, né, de si mesmo, nós existimos aqui, agora. E o que que é existir? Essa palavra existir, como todas as palavras que tem esse prefixo ex, né, quer dizer fora, né? Então, existir é estar fora de si mesmo, meus amigos. Então, a existência é uma condição de sair da nossa condição essencial, que é, no caso que nós estamos conversando aqui, a nossa natureza espiritual, e virmos até o mundo. Então, existir é por si mesmo a condição de se projetar e de criar um novo universo, de reencarnar aqui na matéria, ou como nós estamos comentando sobre o universo. Se o universo existe, é porque ele veio, ele está fora da sua própria essência. E a origem do universo é a sua essência, é o Espírito de Deus, a consciência cósmica, o todo. Então, da mesma forma que nós, para que nós existamos, a nossa existência depende da existência, né, da realidade da nossa essência, que é a nossa mônada, o nosso espírito, a nossa chispa divina. Mas quando ela deseja, ela tensiona existir, o que que ela faz? Ela se projeta. Então, esse é um processo da consciência, um processo mental que traz de novo a existência física, ou seja, a projeção para fora de si mesmo. E daí que tudo na natureza acontece assim. Toda verdadeira criação, toda verdadeira manifestação vem de uma essência, e daí que vem a existência ou estar fora de si mesmo. Mas o Kybalion continua, vamos arrematar aqui a leitura desse dia, quando o universo, o Kybalion diz aqui a seguinte frase: a mente infinita do todo é a matriz dos universos. Assim diz o Kybalion. O princípio de gênero é manifestado em todos os planos da vida, quer materiais, quer mentais ou espirituais. Mas, como já dissemos, gênero não significa apenas sexo. O sexo é simplesmente uma manifestação material do gênero. Gênero significa relativo à geração ou criação. Em qualquer lugar, em qualquer plano em que uma coisa é criada ou gerada, o princípio do gênero se manifesta. E isto é verdade mesmo na criação dos universos. Mas não se deve concluir disto que ensinamos a ver um Deus criador ou um criador macho e fêmea. Essa ideia é um desvio dos antigos preceitos sobre este assunto. O verdadeiro ensinamento é que o todo em si mesmo está fora do gênero, assim como de qualquer outra lei, mesmo as do tempo e do espaço. Ele é a lei de que todas as leis procedem e não está sujeito a elas. Contudo, quando o todo se manifesta no plano da geração ou criação, os seus atos concordam com a lei e o princípio, porque se realiza num plano inferior de existência. Daí, percebam a palavra existência como a projeção da essência no plano inferior. Vou até ler de novo esse trecho. Contudo, quando o todo se manifesta no plano de geração ou criação, os seus atos concordam com a lei e o princípio, porque se realizam num plano inferior de existência. E, por conseguinte, ele manifesta no plano mental o princípio do gênero, com seus aspectos masculino e feminino. Esta ideia poderá causar admiração a algum de vós, que aprendem-na pela primeira vez, mas todos vós aceitaste-a passivamente nas vossas concepções diárias. Falais na paternidade de Deus e na maternidade da natureza, de Deus, o Pai Divino, e da natureza, a Mãe Universal. Logo, reconheceis instintivamente o princípio de gênero no universo? Não é verdade? Mas a doutrina hermética não exprime uma dualidade real. O todo é uno. Os dois aspectos são simplesmente aspectos de manifestação. O ensinamento é que o princípio masculino, manifestado pelo todo, só impede a destruição da concepção atual do universo. Ele projeta o seu desejo no princípio feminino, que se chama natureza, ao mesmo tempo que este último começa a obra atual da evolução do universo, desde os simples centros de atividade até o homem, e subindo cada vez mais de acordo com as bem estabelecidas leis da natureza. Se dais preferência aos velhos modos de expressão, podeis considerar o princípio masculino como Deus, o Pai, e o princípio feminino como a natureza, a Mãe Universal, em cuja matriz todas as coisas foram geradas. Isso não é simplesmente uma ficção poética de linguagem. É uma ideia do processo atual de criação do universo. Mas é preciso não esquecer que o todo é um e que o universo é gerado, criado e existe na sua mente infinita. Isto vos permitirá fazer uma ideia de vós mesmos, se quiserdes aplicar a lei de correspondência à vossa própria mente e a vós mesmos. Sabeis que a parte de vós que chamais eu, em certo sentido, sustenta e prova a criação de imagens mentais na vossa própria mente. A parte de vossa mente em que é realizada a geração mental pode ser chamada o eu inferior, distinto do eu superior, que sustenta e examina os pensamentos, as ideias e as imagens do eu inferior. Reparai bem que o que está em cima é como o que está embaixo, e que os fenômenos de um plano podem ser empregados na solução dos enigmas de planos superiores ou inferiores. Será de se admirar que vós, os filhos, sintais esta instintiva reverência pelo todo, sentimento que chamamos religião? Esta reverência e esse respeito para com a mente pai? Será para admirar que, ao considerar as obras e as maravilhas da natureza, fiqueis dominado por um grande sentimento que tem sua origem fora de vosso íntimo ser? É a mente mãe que vos estreita, como a mãe estreita seu filho ao seu seio. Não deveis cometer o erro de crer que o pequeno mundo que vedes ao redor de vós, a terra, que é simplesmente um grão de areia em comparação com o universo, seja o próprio universo. Existem milhões de mundos semelhantes e maiores. Há milhões e milhões de universos iguais em existência dentro da mente infinita do todo. E mesmo no nosso pequeno sistema solar, há regiões e planos de vida mais elevados que os nossos, e entes, né, seres, em comparação aos quais nós, míseros mortais, somos como que as viscosas formas viventes que habitam no fundo do oceano comparadas ao homem. Há entidades com poderes e atributos superiores aos que os homens sonharam ser possuídos pelos deuses. Não obstante, estes seres foram como vós e ainda inferiores. E com o tempo, vós podeis ser como eles ou superiores a eles. Porque, como diz o Iluminado, né, o grande Thoth, o Hermes Trismegisto, tal é o destino do homem. A morte não é real, ainda mesmo no sentido relativo. Ela é simplesmente o nascimento a uma nova vida, e continuareis a ir sempre de planos elevados de vida a outros mais elevados, por eras e eras de tempo. O universo é vossa habitação, e estudareis os seus mais distantes acessos antes do fim do tempo. Residis na mente infinita do todo, e as vossas potencialidades e oportunidades são infinitas, mas somente no tempo e no espaço. E no fim do grande ciclo das eras, o todo recolherá em si todas as suas criações. Porém, vós continuareis alegremente a vossa jornada, porque então querereis preparar-vos para conhecer a verdade total da existência em unidade com o todo. E quando estiverdes na metade do caminho, estarei calmos e serenos. Sois seguros e protegidos pelo poder infinito da mente mãe. Dentro da... Aí uma frase do Caibalion. Dentro da mente pai-mãe, o filho mortal está na sua morada. E mais uma. Não há nenhum órfão de pai ou de mãe no universo. São duas frases de sabedoria do Caibalion. E aqui termina, meus amigos, esse quinto capítulo do Caibalion, realmente trazendo aí outros temas também interessantíssimos, essa aplicação do princípio do gênero aos níveis cósmicos, né? Na verdade, o princípio do gênero, que é o princípio do masculino e do feminino, não é simplesmente uma questão de polaridade entre o positivo e o negativo, entre o ativo e o passivo, mas sim que há em todo momento do mundo que existe, ou seja, do mundo que está fora da sua essência, ele se organiza nesse aspecto dual. Então nós vemos que no plano material, nós vemos que o corpo do homem e o corpo da mulher são diferentes, sendo o corpo do homem ativo fisicamente e o da mulher um pouco mais fraco, um pouco mais concentrado no seu interior, e ela então tem o lado negativo. Já no astral, nós vemos que homem e mulher têm uma inversão de polaridades. O homem, por ser ativo no físico, ele é passivo no astral, E as mulheres, por serem passivas no físico, são ativas no plano astral. Agora, já no plano mental, a coisa não é tão clara assim, porque no plano mental, tanto homens como mulheres aqui no plano físico, nas suas mentes, podem adotar as duas posturas. A postura masculina e a postura feminina, que na verdade são a postura de ser emissor e a postura de ser receptor. Então, o feminino e o masculino, na verdade, são essas duas grandes características. Então, a própria mente divina, quando se manifesta, ela tem esse aspecto dual. O Espírito de Deus é o grande pai, o grande ente masculino. Enquanto que a matéria, aquilo que é a base, ou como diz as escrituras cristãs, né, as águas, né, primordiais, as águas do abismo, elas são a matéria, são a mãe, a matrix, aonde essa luz espiritual vai se desenvolver e vai crescer ainda mais. E o processo mental, ele é muito importante em todo esse sistema, meus amigos. Nós temos que ter uma percepção muito clara disso. Ou seja, tudo o que acontece à nossa volta, inicialmente ele é gerado no plano mental, no plano espiritual. Tudo que existe aqui embaixo existe lá. Então, a dica é, se vocês querem alguma coisa, quer seja algo material, quer seja alguma coisa sentimental ou mental realmente ligada ao intelecto ou ligada ao espírito, vocês têm que começar idealizando nas suas mentes, visualizando claramente este objetivo nas suas mentes, porque a matéria, ela não pode resistir ao poder mental que nós temos, meus amigos. Tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós queremos, e o desejo é a vontade voltada para fora, para os objetos, e a vontade voltada para dentro é aquela capacidade de se autotransformar, de galgar novas qualidades. Tanto o desejo que vai para fora, quanto a vontade que vai para dentro, como também os nossos projetos, a nossa capacidade de projetar, de realmente visualizar o que vai acontecer, o universo, mais cedo ou mais tarde, vai nos dar isso que nós queremos, meus amigos. Nós temos o poder, nós somos semelhantes a Deus, fomos criados, emanados a sua imagem e semelhança. Guardada a devida proporção, nós temos também o poder do verbo, o poder criativo da mente. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós desejamos, com aquilo que nós queremos, meus amigos. Porque dizem que uma das formas mais fortes de testar uma pessoa é justamente dar para ela tudo aquilo que ela queria. Porque muitas pessoas se iludem querendo o poder, querendo a riqueza, o dinheiro, a posição social, o status, qualquer lá o que seja. Se essa pessoa obtiver isso rapidamente, então ela fica numa prova muito grave, meus amigos, e nós vemos que tantas pessoas dizem que gostariam, né, de ter muito dinheiro, né? E quando nós vemos aí os exemplos clássicos disso, quando a pessoa ganha na loteria, mais de 90% dessas pessoas, depois de alguns anos, já não tem mais nada daquele prêmio. Porque, na verdade, elas queriam uma coisa que elas não tinham ainda pensado, imaginado, não tinham criado ainda o ambiente mental para a recepção dessa riqueza, desse poder. Porque o dinheiro é um poder que existe simbólico dentro da mente humana, que nós respeitamos, que aquelas moedas, aqueles valores, eles existem como uma convenção entre todos os seres humanos. Então, se nós o desejamos, se nós o queremos, temos que estar preparados para ele. Porque essa energia é uma, do dinheiro, é uma energia criadora, mas ao mesmo tempo é uma energia destrutiva. A criação, ela sempre vem junto com o processo da destruição. Então, tem pessoas que se destroem por não ter dinheiro e tem pessoas que se destroem por ter dinheiro. Ou seja, o problema não é no dinheiro nem na ausência dele, mas sim é na incapacidade da mente das pessoas de realmente criarem o seu universo para que ele se manifeste. Então, tudo aquilo que nós desejamos intensamente, que seja voltado para fora, então é um desejo, ou tudo aquilo que nós planejamos, que nós colocamos a nossa vontade para nos desenvolver interiormente, isso o universo nos dará, meus amigos. E esta é a lei aí que está sendo tão propalada, né? A lei da atração, na verdade, ela é a lei da atração, é apenas um aspecto da lei de causa e efeito. Mas se nós formos realmente hermetistas, nós precisamos ter consciência dos dois polos, do ritmo, do gênero que está envolvido e estar preparado para receber do universo tudo o que ele nos der, porque na verdade ele sempre nos dá aquilo que nós queremos e ele nos devolve as energias que nós colocamos em movimento. Estejam certos, meus amigos, que qualquer que seja a situação que vocês estão nesse exato momento, era exatamente isso que vocês desejaram no passado, em outras vidas, em outras encarnações, ou até nessa vida mesmo, ou então isso que vocês têm hoje, a situação em que vocês estão, é o pagamento de energias e de situações que vocês colocaram em movimento lá atrás. Às vezes até muitas vidas atrás, não apenas uma, porque há certos desatinos, há certas besteiras que nós fazemos no mundo que realmente tem consequências por várias e várias vidas, meus amigos. Não é apenas uma só. É preciso estar atento e manter a nossa consciência nos altos pensamentos, naqueles pensamentos da alta espiritualidade, na nossa mente. Quando a nossa mente está livre para do trabalho ou das tarefas que nós temos cotidianas, a nossa mente deve retornar automaticamente às altas considerações sobre a espiritualidade. Nós devemos estar no meio com muita beleza, com muita harmonia, porque isso é o ambiente, este é o plano mental através do qual nós iremos provocar mentalmente o nosso futuro. O nosso futuro depende do que nós estamos querendo, estamos desejando agora, meus amigos. E o universo irá fazer todo o seu movimento, que é um movimento curvo, é um movimento que demora a fazer o seu processo, o seu trajeto, mas essa curva, assim como um bumerangue que é lançado, ele segue com aquela força, faz a curva e retorna. Só que o bumerangue da nossa mente, meus amigos, o bumerangue da espiritualidade, ele às vezes volta muito maior do que quando nós lançamos. E é por isso que nós temos que lançar esse bumerangue com consciência, lançando uma coisa boa, porque aí vai voltar uma coisa muito melhor. Agora, se nós lançarmos, né, coisas ruins, da mesma forma como diz aquela frase, né, quem semeia vento colherá com certeza tempestade, meus amigos. A semeadura é livre, agora a colheita é obrigatória. E é por isso que nós estamos aqui, gratos pelo prestígio de vocês, por estarmos aqui a serviço da espiritualidade dos nossos amigos, das nossas amigas ouvintes, dos nossos irmãos e irmãs simpatizantes e aqueles que estão se associando aqui na loja esotérica virtual. Agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui estudando junto com vocês esses textos, essas considerações que realmente enriquecem o nosso mundo interior, a nossa caminhada rumo a uma vida mais espiritualizada, a um mundo muito melhor do que esse que nós estamos aqui agora, porque nós estamos projetando esse mundo com o nosso desejo, com a nossa vibração nesse instante. Então, vai terminando aqui o programa Lux Esotérica, mas vamos terminá-lo com o mantra do ser interno, trazendo uma vez mais aquele nosso contato com o nosso eu interno. Vamos procurar fazer brilhar a estrela de cinco pontas do nosso eu superior, que está brilhando no centro dos nossos corações, que cada um de vocês possa despertar cada vez mais essa luz no seu dia a dia, que vocês possam viver uma vida cada vez mais pautada pela energia real da essência que está dentro de vocês, meus amigos. Vamos relaxar o nosso corpo, respirar mais lenta e profundamente, fechando os nossos olhos e procurando sentir intensamente o brilho da nossa chispa divina pulsando em luz, da mesma forma que o coração pulsa fisicamente, que essa luz pulse no centro dos nossos corações, iluminando todo o nosso corpo, harmonizando todos os nossos órgãos, trazendo saúde, trazendo vida, trazendo paz e prosperidade para todos nós. Vamos procurar realizar, compreender e internalizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas ouvintes. Termina aqui o programa Lux Esotérica desta segunda-feira nos estudos do Caibalion. Esperamos poder retornar aqui na próxima ocasião, amanhã, continuando esses estudos com muita energia, com muita disposição, com muito entusiasmo para continuarmos a emitir aqui a luz desses conhecimentos para todos aqueles que estão buscando. Então agradecemos uma vez mais a audiência, o prestígio de vocês e nos despedimos dando uma boa noite, desejando a vocês um bom descanso nessa noite, um abraço para aqueles que estão nos ouvindo nas gravações dos programas e estaremos aqui novamente na próxima edição do programa Lux Esotérica, aqui na Esotérica FM, onde vocês encontram muito boa música e sabedoria para a sua alma. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica, amigos e amigas ouvintes. Até a próxima oportunidade.